aqui a porrada bate mais forte. Alto-falantes Snake. A mais pura pressão sonora. Indiscutível. Alto-falantes Snake. Apoio, um fã de som automotivo.